E num piscar de olhos, vários olhares transmitiram apenas seus ódios. Vários irmãos se despediram, deixaram seus códigos. Alguns que eram pródigos, outros talvez nem tanto. Tiveram tempos sórdidos, deixaram mães em pranto. Achavam que, portanto, estava resolvido. Nessas vivi do artigo e ele nem precisava. Sem medo da sua vida acabar em uma bala. Nunca serpente, a fita é quente. Tu vejo descendo, sendo delinquente. Subi muita gente, se não moia não vou parar. Não duvida do peito, sou linha de frente. Entro na sua mente, senão de repente tu moscou e é um dois pra te passar. Não vai testar fé, abraça quem quiser. Não queira descobrir o que escrevi no rodapé. Duvide se puder, argumente se der. Tá fudido se tu mexer com meu filho e mulher. Nego se assusta, tranca as portas, meta multa, nem me importa. O importante é lucrar de cem. Na rua fiz a minha conduta com luta. Eu vejo o mundo igual e quero lucro também. E eu disfarço no morro, começo meus passos no corre. Não morre quem tiver bolso cheio, abusando da sorte. Na avenida nós testa o freio, na fuga da morte. Meu mano, ela dá o bote, ela te arranca os malotes. Te pega com o bolso cheio, vai de você e seu papo. Fora da lei, minha vida. Estou te propondo.